Cietita 3892, ascendo trem, chama a torre, 11895, câmbio. Trem, 11895, Fernandinho Neste. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, eu questionei se tinha condições de voar para a rotatória Ceasa, pois a nossa intenção é encurtar sua trajetória para pouso no aeroporto internacional. Autorizado, então, prosseguir para a rotatória Ceasa, Simões Filho. Câmbio. E a curva no rumo de Leda, suba sem restrições e após Leda, Monte. Ok, obrigado, vou a Leda e após Leda, Monte, vagão 2191. O Lima Zulu Golf confirme nível de produção. Gente, aguarde número 2, cópia. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 1140. Rotina 6140, autorizado, Serra Bravo, Mike Oscar, rota com Paulo Tomes de voo, nível 350, saída Pulca, transição Caju, decolada Pistão 0, faz a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5467, controle 119, decimal 35. Grande abraço, bom voo. 121, decimal 1. Não, boa, obrigado. Mike com Juliette, reporte vertical da RMA. Autorizado, reporte na curva da 17. Juliette, 011. Azul 4451, tá livre no portão 1, não chama táxi. Ah, táxi 4451. Salvador, bom dia, azul 9091. Você chamou o Salas? Azul 9096. Azul 9096, prepare a saída Conde número 2, cópia. Conde, bem, já. Tango Lima, Zulu Golf, autorizado Serra, Novembro, Zulu Whisky, rota conforme o plano de voo, nível 040, saída Coral, decola da pista 17, após a decolagem curva direita, aciona 5460, controle 119.35. Voo 21171, chame Recife 1251, câmbio. 251, bom dia. Boa. Ciente, confirme alternativa e autonomia. Estacionamento táxi de decolagem, então reunião no 8.95. Quem negar 1-0-1-3. Seu nome é Chantax. 9096, pronto, cópia? Azul 9096, autorizado, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, rota com palma, torno de voo, nível 170, saída Conde, decolada pistão 0, após a decolagem, curva esquerda, aciona 5462, controle 119.35. Águia com Juliette, no sol azul no 8, com vontade. E fez 280, reposto livrando. Correto, chama pronta no pátio 3. Tá. Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga. Romeu, Charlie, Alfa Tango, autorizado, Serra, Juliette, Bravo, Delta, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, 1.000 pés, aciona 0170, controle 119.35. Tropa Romeu Charlie Alfa Tango, o cotejamento está correto. Confere Tati POB, correção. POB, autonomia alternativa. Tropa Romeu Charlie Alfa Tango, consciente. Proacionamento Tati, torre no 8, semana 5. Quem negar 1-0-1-3. Siga. Na metade da série, chame pronto para o táxi, o China Alfa Tango. autorizado em graça de cima 7, chame aliado pronto, meu modelo Golf. Para o controle Salvador, meu cordial, desça para 5 mil pés, ajuste 1013, chegada na área. Sempre existe a possibilidade do 1094. Está autorizado. O 1184 para Pouca Caju, aguardando cópia. Boca transfara Caju, agora não passa o nome 4. Está pronto para o saque. O azul 4451, alterna Serra Bravo, Romeu Papá. Com 4 horas e 35 de autonomia, POV 112. 4451, autorizado o táxi ainda, ponte carona 0, torre 1895, ajuste no 013. Esse é o ponte 01895-1003, 4451. Eu sigo, Charlie, exatamente. Vou 1184, cópia. 4, eu vou 1184. Autorizado Recife, nível 370, decola pistola 0, curva à esquerda, saída Pulca Caju, e a piso 17. Controle Salvador, opera 119, decola 35, aciona 5456 no transponder. Oscar, o Charlie está dando. Recife, nível 370, decolando a pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transfara Caju. Entrando na aerovia Apesulo 17, com controle 119-35, o transponder 5456. Bom, 1184, seja esta correta, sentou um posto de estacionamento. Está falando para a busca, estacionamento do 1184. Recuperou o azul 4451. Azul 4451, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento no 00 graus, 139. Tem livre, alinhar e decolar, azul 4451, pistola 0. Mas eu posso esperar. Gol 1094, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água, desça, sem restrições para 2 mil pés, e voe direto Duna, para aproximação ILS. 451, decolador 26, controle Salvador 1, 19.35. 1, 19.35, 4451, boa. Ele se ligou 5 minutos para a decolagem. Controle Salvador, bom dia, Azul 4451. Azul 4451, controle Salvador. Contato radar estabelecido, está passando agora 1.200 metros. Após 2.000, iniciar curva à direita para Leda e após Leda Motiva. Ativa após 2.000, Leda e Leda Motiva 4451. Passa a segue de rádio, a transmissão muito baixa. Afirma, apenas confirmando, passe 43 a bordo. 72 a bordo, autorizado Manati, meu pés, a coluna 7, curva direita, corredor axé, controle 11935, aciona 0145 no transpondo. Autorizado aproximação ILS também. Autorizado ILS 1094. Tudo 9096 para pushback, acionamento, parte 3. 9096, autoridade São Fantástico. Autoridade São Fantástico, obrigado. Decolado 1129, controle Salvador 11935. Controle Salvador 19935, lembra do gol. Perfeito, aguarde para a decolagem. Liga. 648-7090-350, Marcelo. Autorizado, Marcelo, leva 350, decoma 0, curva de esquerda, saída Puca Caju, Beato, Zuluma 7. Controle Salvador opera 11935, aciona 5472. Apenas confirmando, Puca Caju, Apizulo 17, após Apizulo 17 horado, prossegue conforme a rota. Aqui o 350, autorizado Maceió, Apizulo 17 horado, direto Maceió, saída Puca Caju, 1935, controle, aciona 5472, bom no 648. No 648, presença correta, um plano de direcionamento. Camarada, obrigado. Delta Tango, decolagem autorizada, pista no 7, vento 090 graus, no 49. Fora do solo, Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango, aguarde transferência. Tango. Azul 4451, controle Salvador. Prossiga, senhor. Azul 4451, na sua escuta. Foi autorizado pelo melhor centro de controle do Nordeste, voar direto para Mótiva, azul 445. E autorizado pelo melhor controle, direto Mótiva, azul 445. China Patan, chame controle 1935, bom voo. 1935, grato. Controle, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, este é o controle, Salvador. É sinal de escola de Itapuã, está mantendo 510, tentando a pouso no Mundo Plaza. Ciente, chame final para pouso. Quem confirmou 143 a bordo? Eu 1184-30 táxi a Tati 1, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, hoje seu altímetro 1013. Pátio Índia, onde era da 110. Chama 2-2-9-1-1-1-4-0-3-1. Azul 9096, 70 a bordo, 3 horas, Mateo. 1-2-5-1, câmbio. 3-5-1, boa, azul 4-4-5-1. Boa. Ajuste no 03, livre táxi, até ponto de espera, torre 1-9, 9-5-4-9-9. Azul 2-7-1-9, desça para 8000 com ajuste 1-0-3, na chegada bom. Voo 1094, 3 milhas para passagem sobre o marcador externo. Interceptou o curso do localizador? Não, interceptei. Ciente. Chame o trem, chame a torre. 11895, Gol 1094. 1895, até já, 1094. Ciente, frequência livre. 4, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, vou ainda da companhia iniciando rolagem 1-0. Aguardando, 0-4. Corrijo, azul 9096, bom dia, mantém um ponto de espera. Zona 094, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 1-2-1. Livre, pouso no 094. Voo 1194, decolado ao 36, controle Salvador 11935, bom voo. Até lá, 35, obrigado. 4-0. Voo 1642, estamos com 2 horas de autonomia, está na Recife, PAB 157. Salvador, contato radar, prossiga como autorizado. CN. 1996, autorizado aliar e manter 5 no 0. Azul 2719, vertical de Alagoinhas, desça para 5 Bel. Romeu, Novampa, Oscar, Whisky, controle. Tá em atenção para o 1910, no corredor número 3, solicito o regresso, Salvador. Positivo, está autorizado, chame Paripe, ajuste 1013, câmbio. Chamará Paripe, ali em 1910, a centro de ajuste, no número 3. Salvador, 1138. 1138, controle, Salvador, acione identificação. Bom dia, 1648, observando a rolagem do ATR da Azul, autorizado a alinhar e manter 1-0. Gente, autorizado a alinhar e manter atento na rua 1640, controle, desça para 6000. Chegada Mari, ajuste 1093. 6000, Mari. Alguma possibilidade, eu anotei a solicitação, aguarde. Juliette, o ataque está aprovado, chame no ponto de espera da Oscar, quem é da 1-0-1-3. Ruta 3740, qual é a sua velocidade? Estamos batendo 380 até 1190, pode ser 180. Ok. Reduza para 240 nós e voe direto Duna. Será o número 2 para pouso em Salvador. Afirmativo, obrigado. 249, 500, projeto. Salvador, Azul 9096, cruzando 1000 pés na saída ponte. Azul 9096, controle Salvador, está em contato radar, suba e mantenha nível 1-1-0 devido tráfego e após 2000 curva à esquerda para Aracaju. Após 2000 curva esquerda para Aracaju, sobe 1-1-0 restrito, Azul 9096. Desça, sem restrições, para 2.500 metros. de autonomia alterando Recife, VPOB 120-105. Serra do Cláudio autorizado, piso no 48, o controle solicitou que me mantivesse em posição por mais 2 minutos. 7-1-6-4-2. 1-1-8-4, chame Recife, 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5. 1-1-8-4. Serra, decolado aos 4-3, chame no, na vertical do farol de Itapuã para transferir. Chama lá no, na vertical do farol de Itapuã, ou até o Juliette. 3-3, este é o controle Salvador. Acione identificação. Voe para a PELF, chegada PELF, pista 1-0, ajuste 1-0-1-3. Câmbio. 0736, solicita, se possível, prosseguir a proa de Sierra de Portel, a intenção é tornar mais próxima, com a temporada prosseguir de volta. Anotei a solicitação, contato radar estabelecido a meia dúzia de milhas afastado de Conde. Porém, mantenha o rumo de Porfe e aguarde para retornar na proa de Salvador devido tráfego. Câmbio. Cima na proa de Porfe, está aguardando para a proa de Salvador, que espera 2735. Olha, muito bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Helicóptero Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, controle. Ok, é, colado aos 43, já cruzou a vertical do farol de Itapuã, está mantendo 1.010 para Manati, possibilidade de proa direta. Está autorizado, informe livrar na zona de controle. Transportará. 3740, desça para 3.000. 3.000, 3740. Salvador, bom dia, 3198 da frente. 3198, desça para 5.000 na chegada à Mari, 1013. 5.013, pode voltar, filho. Aguarde. Aguardando, 98. Azul 9096, para sua informação, tráfego. Posição 12 horas, 22 milhas, sentido oposto, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira no nível 120. Motivo da restrição de 110 para o azul 9096. 9096, sentido tráfego negativo de queda. Azul 2719, desça para 2000, autorizado em LS. 2000 pés, autorizado em LS, azul 2719. Bom dia, agora 648. Começou, Valdor, bom dia, agora 648, tá com o Jornal 1500, prefeitura Puca, Zerro. 648, é o controle Salvador, está em contato radar, início de vetoração. Voe na proa 085, suba e mantenha o nível 1110 devido ao tráfego. Se perder contato rádio com esse controle, quando o senhor estiver afastado de Salvador 30 milhas, vai prosseguir na ascensão ao 350 e voar direto Maceió. Afirmativo, 85, 30 milhas, direto Maceió, restrito 110, 1648, caso falha. aceito 1247 e irá prosseguir em condições visuais para pouso. Frequência livre. Controle Salvador, novembro, Oa Suíça, passando na proa de Paris. Positivo, prossiga no voo visual e aguarde transferência, câmbio. No aguardo, novembro, Oa Suíça. Tran 3740, desça para 2000 pés, está autorizado em LS, velocidade 210 mais. 210 nós, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, 2000 pés, Tony Salvador, azul 2719, 3 milhas para Cimbra. Azul 2719, bom dia, continua a aproximação, agora a pista livre. Bom dia, na aproximação 2719. Janeiro 1140, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 159. Decolagem 10159, 400. Controle C7, após a decolagem, litoral para o farol de Itapuã. O 909B, suba agora sem restrições, está superando o tráfego informado. Sem restrições, o 170, do 9096, avisou ao tráfego. Papa Romeu, no Roma, Oscar, Whisky, chame a torre, frequência 11895 e solicite instruções para pouso, câmbio. Novembro, Oscar, chamará a torre do 11895, obrigado, comandante Novembro, Oscar. 1648, direto Maceió, autorizado, câmbio. Programa Maceió, 1648. Força Aérea Brasileira, 2733, controle. Está autorizado voar direto para o VOR Salvador, porém, inicia descida agora para 5000 com 1013. 710-1648. Voo 1648, ciente, prossiga na subida para o 350 e voo direto para Maceió. 350 direto para Maceió, voo 1648. Oceano 6140 ao controle Salvador, contato radar estabelecido, vou na proa 080. Nessa proa, subir sem restrições. Se perder contato rádio com o controle Salvador, quando a 30 milhas voará direto Maceió. Proa 080, caso valha 30 milhas, Maceió 6140. Hotel Juliano Serra, frequência livre. Até, 3198, desça para 2000 pés, voe direto Duna para aproximação ILS, 3198. 2013, pode estabilizar a direita, 3198. Livre pouso no 790, Oscar. Subitou aí, 1895. Reduzindo, 1895, obrigado, tá bom. Bom dia, até 3740, com essa aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. 2719, no solo ao 51, livre à direita, táxi Fox Trot, controle solo 1, 2, 1, 1. Libra direita na Fox, solo 211, azul 2719 graus. 5-1-6-4-8. Solo Salvador, bom dia, o azul 2719, livrou na Fox, traz. 2719, autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette, posição 03 do Patil, na azul 2719, graças. Marcelo, subindo 350, 6140, boa. Positivo. 3198, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS, da 3198. Controle, o Alião Fotão. Chega. A vertical de farol está pronta. No 4, cruzando por 10, 3740. Qual de Itapuá, chame a torre 11895 para instruções e após retorno essa frequência. 11895 após retorno à frequência, pode acabar. Aqui no solo aos 53, autorizado backtrack, chame livrando a pista para a bata. Não, negativo. Duna. Positivo. Duna na proa, 3-1-2. Tchau. Alfa Tango, abandone a linha do litoral, autorizado o cruzamento, eixo 1-0, chame livrando. O Tele Alfa Tango intentando uma TV ali para o senhor. E cruzamento da final da 3-5. Gente, mantenha a linha do litoral aguardando para o cruzamento. Próximo incêndio da final frequência livre. Antra 704, no solo ao 55, livra à direita, Foxtrot, 1-2-1-1, bom dia. 2-1-1, bom dia, tá? 3-7-4-3. 1-2-6-8-5, capitão. 2-6-8-5, até daqui a pouco. Certo. Amigo litoral, pode prosseguir até o eixo da 28, aguardando o cruzamento do eixo da, de decolagem da 1-0. A gente está aguardando, então estou começando aqui a cruzar o eixo da 1735. Vou aguardar no cartódromo a possibilidade de cruzamento. Confirmo, aguarde. Mantenha a vista do cartódromo aguardando o cruzamento. Ingresso de Juliette, posição 06. Ingresso Alfa Juliette para o 06, tá? 37410. Cartódromo, Charlie Alfa Tau, autoriza o cruzamento? Agindo, autorizado o cruzamento, chame livrando. Pede. Siga. 30 novembro, autorização de tráfego Fortaleza, 390. 094 para Momo Fritila, não cópia. Direita, guarda foto. 3198. 3198, passa a Duna, no localizador em aproximação, reduz a checa do trem, chame a torre 11895, tá? 3198. 3198, obrigado. Apolo, Salvador, foi sério de 736? Possível. Solicita permanecer na descida até o 4000 pés, se possível, para essa informação aqui, tem muita informação no 050. Tá, ok. E 3 mil pés seria interessante também, não? Afirmativo. Ok. Desça para 3 mil pés, Força Aérea Brasileira 2733. Afirma 3 mil pés, poderia confirmar um ajuste? Ajuste, patrão, 1013. Sente, 1013 para 3 mil pés, com 0273. Gente, olha, só estamos chamando de investigar de buraquinho. Azul 9096, controle 11935, tá me ouvindo bem? Afirmo, 1935, ouvindo bem, azul 9096. Positivo. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Aracaju 1203, azul 9096. 1203 Aracaju, muito obrigado. Boa tarde. Através de buraquinho, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, chama o controle 11935. Obrigado, até a volta. É 4.000 pés, registradora 9093. E a posto para 4.000, 9093, azul 9069. Controle, Charlie Alfa Tango cruzou a vertical de buraquinho, está 500 pés no corredor. Forte, prosseguindo para o Saúde. Seu patrão, só para me tirar esse carro, hoje eu apenas sobrou o voo Saúde. Controle? Só um minuto, por favor. 3198 no solo 01, livre à direita Foxtrot, controle solo 121, décima 1. 3198, obrigado pelo ponto. Salvador, força aérea 2733, está visual com o terreno, peço que está presente e propõe o cancelamento dessa visual para Salvador. Salvador, bom dia, 3198, livrando. Dia 2. Para 2 mil pés, registrado no 012, força aérea 2733, plano da presente contratada. Saia 2733, desparando 1510, correção. Sente, 1510, 2733. Saia 2733, como se visual com o campo? Afirmativo. 33, agora transferência de comunicação. Aguardando a transferência, 2733. O 733 também foi na frequência 1198 do 1995. Foi na frequência 108.95.02733. Foi o Salvador 02733. Lembra para o Galeão, nível de voo, nível 340, por favor. 3191, prepara da Elve da Morte, vai aguardar em qualquer. Elve da Morte, quanto? 1-0, força aérea 2733, QNH 1-0 no 3. Sim, chama na final da pista 1-0, força aérea 2733. 0, decola pista 1-0, curva esquerda, saída Momo Fruti, que é a pista 1-9, após Bangu, Abucu, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1-1-9-3-5, aciona 5-5-1-5, transponder. Estabilizado, informa a chama 0-1-2. Para 2 ou 3, o azul 91, foi. Não, 094, Cigênio, conhece o plano que eu tiver funcionamento. Saída será da Euleda Irumi, via P9857 Moço. Controle Salvador opera 119.35, aciona 5520 no transponder. Estimativo, estão atualizados 340 conforme plano. Da Euleda, aí tem então Irumi, final da transmissão, P9857 Moço, em Teorovia, 1935 para o controle. 5-5-3-0, é o código, está 3-1-9-1. 3-1-9-1, no cotejão, está correto, tinha um plano que eu tivesse acionamento. Era 2733, avistado, pouso autorizado, pista no 0, dentro no 00 graus, 159. Autorizado, pouso, 02733. Mas o navio no 69 está autorizado? Chegada na Arizona para o editado, ajuste instalador 1012, 2 para nível 050. Arizona, editor, fala 50, o editado ficou. Está autorizado, são de um táxi? Não, autorizado, vou no 904. Autorizado após Mari. Após Coral, posição Mari e chamada para descida. Nove 169, vai escutar. Quantas horas de autonomia? 160, Teresina. 1094, autorizado táxi, via Pátio 1, táxi em dia, quantos caras do 190, chame todo o Salvador, 1189.